te beijo é como astrologia sem céu. Eu posso até criar asas, mas eu não vou. Eu posso até criar asas, mas eu não saio do chão. Sexo sem beijo é solidão. Se eu não te beijo é como poesia sem céu. Eu posso até criar ritmo e verso, mas fica frio. Eu posso até criar crino e rabo, mas não cavalgo. Posso até criar crino e rabo, mas não galopo. Pode até crescer chifre e rabo, mas eu não fervo. Sexo sem beijo é solidão. Como posso ser azul sem o céu?